mantendo pro 4.000 pés. Chama o controle agora. 120, decimal 8, mau voo. Sim, você vai se fazer na proa até cruzar 4.000. Controle de Salvador, 208, boa. 62288, gol. 6312, contato radar estabelecido, sobe a nível de voo 350, saída NK1 no Alfa. Sim, sobe ao 350 no perfil da Icaro no Alfa, 6312. São 3304, exato, decolagem, pistão zero, vento variável, com meia dúzia de nós. Decolagem. Web 6729, autorizado, último ataque. Autorizado, último ataque, 6719. 3859, ali, mantém, cabeceira no zero. C4 no 4 autorizado. A proa de duna desça para 2.000 pés, ajuste 1-0 no 8. Livre LS e reporte estabilizado. Na proa de duna, 2.000 pés, reportará estabilizado LS 1-0, X-Ray, C4 no 4. Alfa Tango Tango, estimado de pouso em Léus. C5, copiado. Salvador, Oceanero 63 do nono. Oceanero 63 do nono, Salvador Guarulhos, o nível é o 360, só um minuto, foto. Bom dia, Dan 3304, contato radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 380, seguindo o perfil da saída Elefa 1 no Alfa. Perfil da Elefa 380, 3304. Lado direito, via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-8, bom voo, 6729. Passagem para 2000 pés ou no 982? Confirme, gol no 982. Vai ser o 060. Desce para 3000 pés. O ajuste é no 018. 3000 no 018, gol no 982. Controle de Salvador, bom dia, 3859, decola, passa 1800, perfil, elefono alto. Dan 3859, contato, radar estabelecido na decolagem, sobe o nível de voo 360, no perfil da Elefa 1 no alto. 360. TAM 3304. Prossiga. TAM 3304 está autorizada presente a proa de Ofito e sobe restrito ao nível de voo 360. Coteje. Ofito 360, restrito. Seu F7629 está pronto para a entrada da unidade. F7729 autorizado, aliás, decolar pistão no zero, vento variável com 8 nós. Além de decolar. Modelo FF-69. No 982, confirme sua indicada. 220. 7, reduza para 1909. 1909. Segue um Alfa Tango 72. Segue um ATR estabilizando agora no momento na posição Duna. O tráfego se encontra a 10 milhas do senhor, o 982. Está autorizada a descida para 2000 pés, o ajuste permanece no 018 e aguardando autorização para completar o final do procedimento. Descendo para 2000, reduzindo para 1090, seguindo o tráfego da 33. ATR 72. Estabilizou no ILS o trip 5-4 no 4. Tente trip 5-4 no 4. Completa final, checa o trem e chama a torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8-9-5, checará com a torre trip 5-4 no 4. Oxené 6-3-1-1 no cópia. Trip 54 no 4, bom dia, ajuste 1-0 no 8, continua a aproximação, guardando o tráfego para decolagem, ok? Ciente, trip 54 no 4. Decolagem da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida, block 1 no alfa. O controle 1208 aciona 5402. Ativou 6-3-1-1, autorizado Guarulhos, nível 360, via Perdulo 1-0, via 3, via Perdulo 1-6, para você o seguro, 130. A próxima no alfa, decolando a pista 1-0, conforme a pista pode decolar, 5-2-0-8-4-0-2. Correto, 5-4-0-2, portão 03, chama pronto, Oxané 6-3-1-1. Trip 5-4-1-4, autorizado pouso, pistão no 0, vento variável com 10 nós, cheque o trem. Gente, autorizado pouso na 1-0, trem baixado e travado, trip 5-4-1-4. Só deixa a gente voar, Frebit ou Blub? Poderia soletrar as posições? Sierra Eco, Bravo, Delta Índia ou O Blub, Oscar, Papá Lima, uniforme Bravo. Imar Salvador com sobrevoo em Teofilândia, aguarda a cópia, o Tangue de Bravo. Roma 25, aciona a identificação. Do Tangue de Bravo? Rumba 25, contato radar estabelecido, agora afastado de Salvador, 60 milhas. 60 milhas, mantendo nível de voo 100. voe na proa de Bonf para interceptar a chegada a Bonf. Reporte quando no ideal exercida. Sim, a gente aguarda, então, Angria Bravo. O 982, estabilizado agora, completa final, checa o trem e torre, 118, decimal 95, bom pouso. 118, 95, gol, aeronave 82, está baixando travado. Quanto olho o Webjet? 6729, mano. 6729, bom dia, contato radar estabelecido, sobe o nível de voo 360, saída Block 1 Alpha. Block 1 Alpha, sessão 360, 729. Dan 3859, foi autorizado a proa. Correção. 82, ajuste no 08, continua a aproximação, guarda na pista livre. Guarda na pista livre, 982. Papá, papá, Alfa, Tango, Tango. Positivo, passando posição coral agora no momento, o serviço radar está encerrado. Mantenha o nível 080 e chame Leos, frequência 120, decimal 1, bom voo. São 1, India, and then holding point is tower 1895, thank you, nice day. Esse é o nível de voo 050, chegada a Mare. 050, na Mare, 6250. 3, remota 03. Estilo, passe 03. Quase travado. Cuidado, pouso, pistão 1-0, vento variável com 8 nós. Vento, pouso 1-0, com 9-2. Marinha 7085, Salvador na escuta, prossiga. K5221, maintain holding point. Maintain holding point, K5221. Tente, 300 pés sobre o mar, Marinha 7085, mantém as condições visuais, é ponte visual com local de pouso ou livrando a CTR. O Tango de Bravo prossegue a 1.000 ou 500 pés? O 7085 da Maria, confirme o transponder alocado. 230123 para o Marinha 7085. O nível 340 já aprovado, 1 minuto para a cópia. TP5221 clears line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 982 no solo 24, meia direita, solo 121, decimal 9. Direita, 5221, clear for takeoff, runway 10, variable wind with 9 knots. Juliette, portão 05. Salve, Juliette, 05, agora tá 8. 8. Ajustado 1018, descendo para 4000, rumo 25. Airborne at 48, Salvador Departure Control, now 1208. 1208, thank you. Salvador Departure, TP 5221. TP 5221, radar contact on departure, climb to level 200 and follow LFA 1 Alpha. Climbing 200 and LFA 1 Alpha, the TP 5221. Papatango Lima, Kilo Zulu. Mantenha o nível de voo 1000 e chama o centro Recife na frequência 12545. Secundária 126, decimal 85, bom voo. Vitor Mike Quebec, bom dia, prossiga o controle. Positivo em condições visuais e corredores após paripe rotatória. Reporta visual com campo na rotatória. Quebec, para informação de tráfego, temos um tráfego do comércio para a Baía de Aratu, mantendo 300 pés, é um helicóptero. Está livre o acionamento, quando pronto para decolagem, chama na frequência da torre 118, decimal 95, o ajuste no 08, São William Bravo, bom voo. Web 6729. Prossiga 6729. Chama Recife agora, frequência 125, decimal 1, secundária 133, decimal 25. 251-3325, Web 6729. Só mais um minuto para cópia. Livre, Vitor Mike Quebec. Positivo. Só para informação, o tráfego que informado anteriormente já se encontra na Baía de Aratu, efetuando procedimento para pouso. Maravilha. Puta, tribo, Papá Romeu Lima. Oxané 6250. 6250. Desça para 2000 pés. O ajuste 10 no 8, livre LS, reporte estabilizado. 2000 com 1018, livre LS, para reportar estabilizado 6250. 073, cópia. Porto Seguro, nível 340, decolagem da pista 10. Após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Block 1 Alpha. O controle 1208 aciona 5413. Cinco, quatro, um, três, ciente, cortejamento correto, portão 01, chama pronto. Ciente, dá uma... Vai chamar pronto, 073 autorizado, te matar. Autorizado, te matar. Possível, tá, Média Brava? Média Brava, controle está decolado, autorizado. Decolha só o controle. Mike Bravo Yankee, bom dia, aguarde. O triplo Papa Romeu Lima, escuta. Triplo Papa Romeu Lima, na escuta. Mike Bravo Uniforme, prossiga. 1-1-8-95-6250. 1-1-8-95-6250. Vitória da Conquista, tem o um plano aqui para 12 Zulu, já vencido. Apresentou alguma DLA? Gente, só um minuto para cópia, mais Braviac. Tango de Abraão autorizado, decolagem com o vento em Salvador 1 centena com 10 nós, decolagem por conta e risco e aporte fora do solo. 100% 10, para o solo, com bom dia, eu vou no 8, foi no 9. 923. Atingindo 2500 com Campa Vista, o Mike Quebec. Gente, Vitor Mike Quebec, aguardando transferência. Aproximando com prosa da rotatória, ok? A 1.500 pés. Gente, 5425, controle agora 120 decimal 8, então muito abraço. 208, tá? Bom dia, Tango Dia Brava, prossiga o controle. O Tango Dia Brava, controle de Salvador, já na rua ideal para a Confinança, 35, na radial. Estamos no seu curso de inicial, seguindo o tráfego para a Confinança Antônia. A próxima vez, estamos para a 1.000 pés, no circuito de condições de usuário, 4, 2, 1, 3, 2, Tango Dia Brava. Gente, Tango Índia Bravo, mantendo 500 pés com condições visuais, após irá acender para 1.000 pés. Confirme a distância de Salvador, será o destino. Gente, copiando em torno de 5 milhas da presente. O Papatango Vitor Mike Quebec agora com a torre 118, decimal 95. 18 por 95, agradecendo, Mike Quebec. Estamos no hangar do Traé. É 197, conquista, ponto cópia. Gente, autorizado vitória da conquista, nível de voo 180, decolada 17 com curva direita na saída Elefa 1 Alfa. O controle Salvador opera em 120, decimal 8 e o transponder 5144. Autorizado. Mike Braviano, que cotejamento correto? Poderia confirmar pessoas a bordo? Eu vou reportar. Sim, Tian, que acionamento táxi, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro na 09. Para o táxi, 076, 2 horas de VOP 151, vão 1073, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera chame torre 118, decimal 95, o exército altímetro na 08. Apenas confirmando, 151 na borda. Afirmativo, autorizado táxi via Índia, no ponto de espera, 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0. 250, autorizado táxi via Alfa, reportando seu bilhete. Alfa, reportando seu bilhete, 6250.